Comandador, bom dia, Gol 11173, informação Charlie, autorização Guarulhos. Uno 73, Guarulhos, autorizado, nível 340. Dia Pisoluno 0, pide a Pisoluno 6, decola Pisoluno 0, curva direita, saída da LW. Motifan, controle em 20.8, aciona 5070. Zero, tá autorizado para São Paulo, aeroporto de Guarulhos, é 3 do Luno 0, Bridge, é 3 do Luno 6, decola da 1 0, curva direita, na da El Leda Mobi Motib, 1-0, corrija. 1-2-0, decimal 8, 5-0-7-0, transforma do Luno 73. Quatro, puxa, gol, 1-1-7-3. Parei, puxa, gol, 1-1-7-3. gravador no mundo 737 acionamento do São Paulo. 1-7-3, autorizado, puxa, boa tarde. Autorizado, reportar em táxi, 1-7-3, tá bom. Salvador, no 173 para o táxi, 174 a bordo, 4 horas de autonomia, o Fernando do Leão. Autorizado táxi, o 1173, via Índia, com ponto de perdão no 0 ponto, que negão no 0195. 0195, reportarei pronto no ponto de perdão, no 173. Zero, pronto, 1173 a linha decola pistolo 0, vento 300 graus, 022. A linha e decola da 10, voo 1173. 73, Recurso 27, controle 20.8. 20.8, gol 1173. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1173. 1173, muito bom dia. Sobe e mantém o 340 vigilante. Acende 340, perfil da Elvin, gol 1173. Salvador, voo 9173, 3200. Afirmativo, confere, chame Recife 133, decimal 25, 1173. 3365, Recife 1173, graças.